Saudações, ouvintes! Vocês estão no canal de podcast TecnoWeng. Eu sou a Keren Amorim, graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. É um prazer fazer parte desse projeto e falar de um tema tão caro ao universo educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz, graduando em Pedagogia também pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou Cláudia Rabelo Rezende Juscelino, eu faço o quarto período de Pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos falar sobre tecnologias livres e abertas e como elas dialogam com a educação. Você sabe o que são tecnologias livres? Já ouviram falar de softwares livres? De acordo com a Free Software Foundation, a gente entende como softwares livres aqueles softwares que respeitam a liberdade e o senso de comunidade dos usuários. Falando de grosso modo, isso significa que os usuários possuem a liberdade de executar, de copiar, distribuir, estudar, mudar e de melhorar o software. E assim sendo, o software livre é uma questão de liberdade e não de preço, como ocorre em tantos outros âmbitos dos softwares. Essa definição, ela também pode ser interpretada a partir da leitura do livro intitulado Software Livre, A Luta pela Liberdade do Conhecimento, do sociólogo Sérgio Amadeu Silveira, que vai discorrer sobre essa questão da importância dos softwares livres e vai discorrer a respeito de todo esse universo tecnológico, de sistema de dados, de liberdade, que a gente discutiu na disciplina de Sociedade, Educação e Tecnologia 2. O Silveira, ele vai nos alertar que é muito importante distinguir as categorias existentes entre os softwares abertos, os softwares gratuitos e os softwares livres. Porque assim, existem uma gama de softwares que são gratuitos, mas que não são livres. E o fato, né, de um software ser distribuído gratuitamente não implica que ele seja necessariamente livre. Para ser considerado um software livre, o Silveira vai nos apontar que é preciso garantir as quatro liberdades individuais, que são a liberdade de executar o programa como você desejar, né, para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e de poder adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias, né, de modo que possamos ajudar as outras pessoas, né? Então, é importante essa última liberdade no sentido de dar um retorno para a sociedade, né? E a liberdade de distribuir as cópias das versões modificadas para as outras pessoas. Além de poder modificar, você poder distribuir as versões modificadas, dando, né, a toda a comunidade a chance de usufruir dos benefícios das suas mudanças. E nesse sentido, no que tange o âmbito educacional, um tema urgente a ser discutido é o tema do capitalismo de vigilância e educação pública no Brasil. Um tema que também não é muito discutido, que não é muito disseminado nos meios do senso comum. E ele é tão importante que nós devemos, temos o dever, né, dentro da universidade, de disseminar esse conhecimento, de espalhar ele por aí. Então, sobre esse tema, nós encontramos no YouTube uma palestra realizada pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde o professor Theo Amiel fala da importância de se escolher e de utilizar os recursos digitais a favor da educação nas práticas escolares. E o Amiel, ele expõe o problema da exposição gratuita de dados que existe entre as parcerias dos institutos educacionais e das empresas de software, que sempre tem algum interesse mercadológico, né, por trás das suas intenções. O que eles põem para a gente é que existe cada vez uma relação cada vez mais estreita entre essa questão da exposição dos dados e como ela é alterada a favor da lógica de mercado. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que as tecnologias livres, elas se apresentam como um contraponto a essa lógica que a gente está mencionando. E é nesse sentido que existe um território, né, todo um universo tecnológico a ser explorado. E a Cláudia pode contar para a gente um exemplo de alternativa a esses softwares que estão a favor do mercado. Conta um pouco para a gente, Cláudia. Sim, eu vou trazer agora um pouco do projeto GN1. É um sistema operacional de software livre e ele possibilita o uso de computadores sendo livre. Esse projeto surgiu em 27 de setembro de 1983 pelo programador hacker Ricardo Stallman. Esse projeto ele tem o objetivo de criar vários programas livres. A Araceli, ela vai trazer uma dissertação, em uma das suas dissertações, a história do GN1. Em setembro de 1984, Stallman começou a desenvolver uma versão de Emacs, né, para o GN1, que foi lançado no ano de 1985. Era o primeiro código materializado a ideia do projeto GN1, que ele tinha anunciado há cerca de 2 anos atrás. Depois desse lançamento, o interesse das pessoas por esse projeto cresceu a ponto de fazer assim necessário que fosse criado uma instituição para gerenciar esse projeto. Nesta instituição vendia-se fitas magnéticas, né? Elas eram vendidas e distribuídas com softwares Emacs e também captava recursos para alimentar esse projeto. No ano de 1985, nasceu então a Free Software Foundation, FSF, uma fundação sem fins lucrativos que até nos dias atuais ainda tem a responsabilidade pelo projeto GN1. E Richard, que é o fundador e presidente desse projeto. A FSF não seria apenas para questões administrativas, mas também para cuidar das questões jurídicas desse projeto. Na verdade, surgiu também uma saída de Stallman para resolver um conflito em torno dos direitos do uso dos códigos Emacs. Stallman, ao desenvolver esse Emacs para o GN1, ele copiou parte da estrutura da versão do Emacs, que teria sido construída por um estudante de graduação chamado James Going. Ele colocou a sua versão copyright e vendeu os direitos para a empresa Unipress. Mais tarde, ele fez ameaças, né, a Stallman para infringir a copyright de GomSmakes e lançar o seu projeto GN1. Então, Stallman teve que refazer o seu Emacs, suprimindo a parte copiada. Esse acontecimento ele foi assim muito importante para que então Stallman percebesse o contrato feito informalmente com a Comune Emacs é que não garantiu os softwares do projeto pudessem ser livremente distribuídos e copiados, modificados, redistribuídos com as modificações. Então, para isso foi necessário uma legalização que garantisse o direito do usuário, né? Nascia então a GPL, General Public License. Essa foi a primeira versão publicada em 1989 e apresentada em duas importantes diferenças em relação ao contrato comuna. Os programadores, eles eram obrigados a publicar todas as modificações que se realizassem no software, apenas se fossem redistribuídas. Essas modificações, elas não precisavam mais ser enviadas a um desenvolvedor com privilégios. Esse compromisso, ele foi repensado e avaliado como sendo vigilantista, né? Como ele mesmo classificou esse projeto de Big Brother. Esse caráter de vigilantista contradizia, na verdade, a ideia de direitos iguais que dispunha no seu projeto original, o que para ele, né, foi um erro. Dando sequência agora ao nosso podcast, a Beatriz vai apontar para a gente, né, Beatriz, alguns motivos para as instituições públicas adotarem os softwares livres. Sim, Cláudia. Então, O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, ele vai nos dizer que os setores públicos e privados, ao adotar o software livre como modelo para o desenvolvimento de sua empresa, ele deve se sustentar em cinco argumentos. O primeiro seria o argumento macroeconômico, que é a redução de custos nos gastos com licenças e manutenção de software, gerando a inclusão digital de todos os atores educacionais, que são os alunos e os professores. Aqui pensamos também em um aspecto importante que deve ser sempre avaliado em tempos de orçamento apertado, que é a grande economia de recursos que vai ter com o uso de software livre e ainda possibilita o ganho de tempo e flexibilidade. Dessa forma, o gestor tem mais tempo para colocar em prática novos projetos e melhorar o sistema de educação. O segundo argumento é o combate à evasão escolar. A evasão escolar, infelizmente, acontece por vários motivos no Brasil. Com um sistema capaz de armazenar dados e apontar indicadores que preveem a possibilidade de abandono dos estudos, os gestores podem colocar em prática um plano de ação focado em reter esses alunos mais propensos à evasão. O terceiro argumento, automatizar informações de dados oficiais. O levantamento de informações das escolas feito pelo governo pode levar muito tempo. Um sistema de gestão simplifica essa tarefa, que já não é necessário começar um relatório do zero a cada ano. O sistema aproveita a base de dados e se utiliza das informações que já estão registradas e atualizadas. Com isso, os censos escolares ficam muito mais ricos e dinâmicos, base importante para um desenvolvimento cada vez melhor e aprimoramento da cultura de ensino e educação por todo o país. O próximo argumento é da independência de fornecedores. Sob esse argumento, o autor vai nos dizer que o software livre permite uma independência dos setores públicos e privados em relação aos fornecedores de software proprietário. É a quebra do monopólio. Esses fornecedores já não são mais únicos possuidores desse serviço. Permite também que possa desenvolver esse software, fazer mudanças do modo de preparo para torná-lo ainda melhor e permitir que outras pessoas o melhoram e corrigem suas falhas. As escolas têm a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-los às suas necessidades. E todas essas atividades correm muito mais rápido e com menores possibilidades de erros e falhas no meio do caminho. E, enfim, o último argumento, que é o democrático. Nenhum país pode ignorar a adoção e o desenvolvimento desse programa, porque, de acordo com o autor, ao limitar seu acesso à sociedade da informação, já configura uma violação dos direitos fundamentais. Os programas livres atualizam e habilitam a geração escolar atual nas redes sociais como meio de expressão de conhecimento cultural e econômico. Sem falar nas lutas as lutas por políticas públicas em prol da sociedade e participação mais direta da comunidade escolar na política. O que vemos hoje é o reflexo de uma democracia sendo exercida na área da internet. Tudo acontece em tempos recordes, baseada na comunicação mediada pelo computador, visto que é um funcionamento que não pode ser privilégio de alguns. Então, finalizando esse podcast de hoje sobre a adoção de software livre, quero relembrar aqui as palavras do presidente Lula, do ex-presidente Lula, em uma visita à 10ª edição do Fórum Internacional do Software Livre, evento de tecnologia da América Latina que acontece em Porto Alegre. Ele fala a seguinte frase, abre aspas: ou íamos para a cozinha preparar o prato que queríamos comer, ou íamos comer aquilo que a Microsoft queria vender para a gente. Fecha aspas. Esse é um tipo de discussão que abre nossos olhos e reforça a importância de se trabalhar com software livres e preparar para ser um país desenvolvedor, e não somente consumidor das tecnologias de informações e comunicação. Bom, gente, esse é o podcast de hoje, um tema que gera uma ampla roda de discussão e debates de um assunto tão atual que é as tecnologias. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Um grande abraço e até a próxima.